3103 para o Taxi Peugeot 172, autonomia de 4 horas e 15 até na Galeão. 72, 4 horas e 15, Galeão. Prossegue via Índia em Alfa, me chama pronto no ponto de espera, Ocha. Ocha, portão. Prossiga, trip 55 não siga. O 5216 da trip solicita confirmar o ano 50, sargento. Aguarde coordenação, trip 52 no meio. Se escuta. Trip 52 no meio autorizado, nível de voo 150. 150, muito grato. Torre Salvador, boa noite, bônus 074, informação Bravo, autorização Guarulhos. 074, para Guarulhos, está autorizado nível 360. Seu decola da 10, cumpre o perfil da saída da Aeoleda Bridge, onde intercepta peso Luna 6, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5021 e a frequência do controle 120.8. 360 Guarulhos, escola da 10 da Euleta Brito, intercepta Berzulu 16, Bravo Hotel Zulu 3, 021-208-0742. Protegimento correto, chama como tráfico. Sanai 6313, decolou 50, 120, decimal 8, controle. 128. Controle Xané 6313, decolar o chute. Xané 6313, contato radar, saída da AEL, submanter nível voo 360. 360. Autoriza a AEL? Mantém o perfil de saída, o Xané 6313. Tem algum tráfego? Trip 5515, desça para nível de voo 050. Web 57 no meia, chegada Mari, desça para nível de voo 060. Mari 060. Sané 6313, autorizado direto Leda. Direto Leda, obrigado. Salvador, boa noite, 133-05, portão 612, pronta cópia, Recife, quando possível. 3305, a informação é a Bravo, monitore 118-95 para cópia. Chama a torre de... 31178, chegada a Mari, desça para nível de voo 070. Mari 070, 31178. Autorizado para Recife, 330 ao nível, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda, prossegue via Polisco 58. Aciona código 5022, controle 120, decimal 8. A 3305, autorizado Recife, 330, Polisco 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, 5022, controle 208, a 3305. Com o atendimento correto, me chama quando pronto para o push no 612. Comando 62, tá 3305. 6224, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meia, reporte estabilizado. Estão ativo, desça para 2000, reporte estabilizado no 224. Web 57 no meia, reduza a velocidade para 2509. Reduzir a velocidade 2509, Web 57 no meia. P5595, vou na pro de pelo. P52, 16, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Tomar Recife 12545, alterna 12685, grato, uma boa noite. Sim. Boa noite. Tá no meio. Van 3178, reduz a velocidade para 2509. Reduzindo 250, 3177. Pico 716, reduz a velocidade para 2109. Fazendo 2109. IP 5595, vetoração para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 2195, repórter estabilizado. Desça para 3 mil pés, ajuste 1096. 2195 à esquerda para 3 mil pés, com 1016, IP 5595, vai botar estabilizado. Espaço estabilizado, curva localizada do trem. Sané 6224, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 118.95. Sané 6313, chame centro Recife na frequência 133.25. 3325, obrigado. 6224, estabilizou com o localizador com 8 dos terra. 6224, reporta quando o marcador externo baixar de travado, por gentileza. Sem problema. 5796, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limitado pelo localizador. Desça para 4 mil pés, ajuste 0096. Esquerda 020, 4 mil, 4 lotes, 16. Desça para nível de voo 050, reduz a velocidade para 2109. 050-210-31578. IP 5595, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6. 2 mil com 0 no 6. Pode confirmar a proa, flip agora, por favor. 224, já baixou, tá com uma milha de estado. Repórter estabilizado. Esquerda 90, está estabilizado. Web 5716, curva direita, proa 050, desça para 3 mil pés, ajuste 90 no meio. Ok, direita 050, desça para 3 mil. Né? 5515, curva esquerda, proa 150. Esquerda 150, 5515. Tá, 624, tô usando pouca? Afirmo, 1960 graus com meia dúzia nós. Pouso autorizado, obrigado, 624. Trip 5515, complete final do procedimento TRS, eu me torno na frequência 118.95. Confirma a frequência? 118.95. Web 5796, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado final do procedimento TRS, reporte estabilizado. 2 mil no 0 no 5, reporte estabilizado. No 78, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3 mil no 0 no 5, 3, 1 no 78. Autoridade 3305, pushback acionamento, meia dúzia. 3305, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, então, táxi, 3305. 3177. Oxa, 6224 no solo 03. Livra direita, prossegue via Alfa e me chama antes da Juliette. Livra direita, prosseguirá Alfa. Chamo antes da Juliette, o Xenero 6224. O vento é de 1,60 graus com 6,12 a nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso não no 0, 3,5 no 5. Estabilizado? Estabilizado. Web 5796, complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 118.95. 18.95. Tom 3178, desça para 2 mil pés, ajuste no 0.95, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. 2 mil no 0.95, portanto estabilizado, 3178. 5796, boa, continue a aproximação, número 2 para pouso, reporte marcador externo, baixado travado. Sul 02, acione identificação. Limpo 02, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Passando a estrela, baixando checado 67, ou 57 na meia da web. Sente, aguarde, pista livre, aguarde. O trip 5595 no solo 06, vai livrar à direita, prosseguir via cruza a Alfa, Kilo, vai para o pátio 3, a posição é a 03 no pátio 3, trip. Alfa, Kilo, pátio 3, posição número 3, trip 5595. Web 5716. O vento é de 1,60 graus com 6,12 nós, check trem, livre pouso na 10. Está livre na 10, baixada checada, 571 na meia da rua, Web. O Oceané 6224, ingressa via Juliette para o 01, a pole position é sua. Ingressando na Juliette para o 01, 6224. Utilizador TAN-3, 1178. TAN-3, 1178, complete final do procedimento LS, emissor na frequência 1118, décimo 9. 2-9, obrigado. Natal, 3:20. 3305, prossegue via India Alpha, me chama pronto no ponto de espera. India Alpha, que é ponto pronto no ponto de espera, 3305. Web 57 no meia, no solo agora ao 08, livre à direita, prossegue via Alpha, me chama antes da Juliette. Alpha, chama antes da Juliette, 57 no meio, de resto. Correio Salvador, boa noite, TAN 3178. TAN 3178, boa, continue a aproximação. Cheque trem, tem livre pouso na 10, o vento é de 150 graus com meia dúzia nós, tá? Tem baixada travada, livre pouso na 10, TAN 3178. Web 57 no meio, ingressa via Juliette pro 5. Juliette 557 no meio. TAN 3178 no solo, ao Juno 1, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para remota 1-4. Livre à direita, o TAN 3178. Vai prosseguir via Alfa Juliette remota 1-4, TAN 3178. Alfa Juliette remota 1-4, 3178. Salvador, na 3305, pronto, ponto zero. 3305, ali, mantém pistão no zero. Mantendo zero, 3305. 305 tem livre decolagem da 10, o vento é de 1 a 5 0 graus com meia dúzia nós. Desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento terrestre, é pós estabilizado. Decolou 1-4, 1-2-0, decimal 8, é a frequência do controle. 208.